leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, oh. E leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Menos de mim, anseio muito mais de ti. E menos de mim, preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, oh. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais.